Hoje é um dia muito especial e eu quero que você viva este dia com toda a intensidade possível, da melhor maneira, pois sabendo um pouco do que deseja o seu coração, gostaria que tudo quanto quer se realize. Você é uma pessoa bastante legal, livre e com tudo para chegar onde quer. E eu gosto do seu jeito de encarar o mundo, as pessoas e a mim. É certo que nem sempre estamos juntos, pois somos livres para procurarmos o que for melhor para nós. Mas eu quero o bem a você. Afinal de contas, a sua presença é agradável. Em mais um aniversário, por mais um dia de vida, quero que seus desejos sejam reais e que a nossa liberdade de ir e vir continue, pois faz bem e gostamos. A você que quero muito bem, os meus parabéns de uma forma bastante carinhosa, com a certeza de que estarei muito feliz por você neste e em outros dias. Feliz aniversário!